Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Ether. Nessa playlist, vocês estão escutando já de fundo a música que abriu essa playlist. Ela se chama Kira Kira Explorer da Reiko Katakiri, que é a abertura do Okusama Gaseito Kaicho Plus, a segunda temporada do Okusama. Por quê? Porque nessa playlist iremos falar dos animes da temporada de outono 2016. A nossa tradicional playlist de final de temporada. Para então abrir essa playlist, o Ether escolheu este anime. Então, fala um pouco dele, Wether. Bom, Okusama ga Seto Kaisho Plus é a continuação do anime de mesmo nome, onde a história se volta basicamente na ideia de que tem essa menina, que é do conselho estudantil. Ela é super aberta e ela quer que todo mundo se ame, seja livre e etc. Só que tem um porém. Ela foi prometida em casamento pro vice-presidente do comitê, que é um amigo dela. E ela meio que foi chutada de casa e foi forçada direto a morar com ele. E ele foi pego de surpresa. Aí, basicamente, o plot se joga na ideia de que ela tenta dar em cima dele, ele tenta se segurar, e ela não consegue, ele também quer. Aí sempre tem alguma coisa que incomoda quando eles estão chegando perto. É engraçado, é um anime curto. É uns 8 minutos, ele é legalzinho, ele só tem um problema, né, Wether? Se não fosse isso, se a mangaka, se a história fosse mais focada numa ideia da dinâmica entre eles, eu acho que seria mais interessante, mas é que ele tem aquela coisa de estar na linha atenuante entre o Echi e o Hentai. Cara, óbvio, você vê assim, só falta ele dar um passo pra frente, pronto, acabou, é Hentai. Pode não pegar muito bem pra algumas pessoas. Eu conheço gente que não assistiria esse nem sobre juramento de morte, mas... Com certeza. Mas é engraçado. Bom, então fiquem escutando aí de fundo a Kira Kira Explorer, né, a música de abertura, mas vamos começar a nossa playlist pra valer agora. E o primeiro anime é o Natsume Yūjinchō Go, a quinta temporada do Natsume. Pra quem não conhece o que é o Natsume, né, o Natsume, ele conta a história de um garoto, o Natsume Takashi. Ele é neto da Natsume Reiko. Ele é um garoto que consegue ver yokais e yakashi. É uma habilidade essa adquirida da sua avó, que já morreu faz muito tempo e ele nunca tinha conhecido ela. Além disso, quando ele se mudou para a mesma cidade rural que morava a sua avó, porque assim, ele é um garoto órfão, ele via yokais desde criança, todos os familiares dele acham que é um garoto estranho e acaba mudando de cidade em cidade, casa em casa, até que ele vai morar na mesma cidade rural da sua avó, porque tem alguns parentes distantes ali, que são pessoas carinhosas, um casal bem carinhoso. E assim, lá nessa cidade rural, ele acaba também adquirindo uma herança da avó. Um livro que tem vários nomes de yokai que a sua avó ela tinha coletado em vida, que é o chamado Livro dos Amigos. O que é exatamente esse livro? A avó dele brigava com os yokais e obrigava eles a escrever o nome deles, né? E isso acabou tendo uma espécie de contrato. E eles acabam tendo meio presos, né? Agora, por causa disso, como ele tem esse livro, vários yokais procuram o Natsume e ele liberta o nome desses yokais e que estão presos nesse livro, e ao mesmo tempo fica fazendo amizade com um monte deles e várias outras pessoas também. Pra mim é uma história muito bonita, relaxante. Ela acontece num ambiente rural, então tem aquele esquema bucólico, cara, que é muito tranquilo. Você vê ele desenvolvendo mais amizades, ele conhecendo um pouco mais do passado da sua avó, vendo que essa habilidade não é uma desgraça totalmente, né? Porque ele, graças a isso, ele acaba conhecendo vários tipos de entidades e pessoas. É muito relaxante mesmo, dá vontade de ficar assistindo sempre, sempre, sempre. É um anime muito bom e com abertura, pegando esse estilo também bem tranquilo, a música Takarakobako da Sasanomari. Me recomendam ver esse anime já faz alguns anos. Sempre. Sempre. Vejam sempre. Sempre, cara. Que chega, você vai lançar terceira temporada, quarta temporada, quinta temporada, sempre falo, assista. Eu falo, um dia eu vou assistir. E tá confirmada a sexta temporada, cara. Olha, porra, só, então... olha só. Veja esse negócio ali, cara. Eu preciso tirar tempo pra ver. Você vai ver, é muito relaxante. Então, fiquem aí com Takarabako do Sasanomali. Escutem aí. Kisetsu mo futashika na kanchou te きパッションにあるといいな。この時間が過ぎてゆくなら、君と共にいなれたのなら、見たことのない世界見られるような気がして、いつかこの言葉も伝わるのなら、 vocês acabaram de sair de uma coisa relaxante. Bom, agora vamos entrar numa coisa que vai provavelmente deixar vocês um pouco atormentados. Eu ainda estou um pouco atormentado. Vamos falar de Occultic, ponto vírgula, 9. Você já deve ter percebido, só pelo ponto vírgula, ele é um anime que é do mesmo cara que escreveu Steins Gate. Então todo mundo conhece Steins Gate. Só que não se passa no mesmo mundo de Steins Gate. Uma pena. Não mesmo. E o que se trata desse anime? É difícil de se explicar, é mais fácil quando você vê. Mas uma série de acontecimentos sobrenaturais começam a acontecer na cidade, e esses acontecimentos todos estão ligados, e de várias formas, a uma série de personagens. E personagens assim que à primeira vista não tem nada a ver um com o outro. Eu, particularmente, achei muito interessante a história, porque ela é toda aquela coisa do sobrenatural, dos espíritos afetando o mundo, sobre pessoas com seus pontos de vista, seus problemas. E o autor, sim, ele faz um trabalho muito bom em representar vários vários gêneros, várias pessoas. E o protagonista, no caso, ele é um cético. Ele acha que tudo pode ser explicado pela ciência. E ele tem um blog falando sobre isso. Tanto que o desejo dele é conseguir ganhar dinheiro com um blog pra que ele não tenha que trabalhar. Quem nunca, né? Quem nunca? Por isso que existe o YouTube hoje. Por isso que tem youtuber, carreira de YouTube hoje. Mas aí o que acontece? Aí ele acaba se envolvendo num acidente. Ele acaba meio que se incriminando, porque, bom, o cara tem que fazer alguma besteira, né, no anime, pra o anime ter continuidade. E ele acaba tendo contato com o espírito, que acaba indicando pra ele algumas coisas que ele poderia fazer pra conseguir se salvar. E essa é a história dele, e ao mesmo tempo, outras coisas começam a acontecer no plano de fundo. E eu ainda não assisti todo o anime, até onde saiu, porque eu normalmente espero sair tudo e depois assistir uma só vez, principalmente quando é um anime desse tipo, porque dá menos dor de cabeça. Mas pelo que eu assisti, você vê que a história é bem profunda, no sentido de as coisas começam a acontecer, elas começam a acontecer todas ao mesmo tempo. E a música é bem divertida também, eu acho que casa muito bem com o anime. A música é a Seishu Sano Nijo, da Kanaka Ito. A mesma que canta Steins Gate também. Olha só, que curioso. Tanto que você vai escutar a música, você nota como é semelhante. É pegada, a voz, o timbre, a melodia. Uma coisa que você nota, pessoalmente, é a similaridade do traço, sabe? Porque eu acho que é inevitável. Autores que escrevem obras, assim, quando eles passam de uma obra pra outra, sempre alguma coisa da obra anterior vai passar pra obra nova. Então você percebe, você vê que tá ali. Eu comecei a assistir e não conseguia parar de pensar. Porra, eu tô esperando que vai aparecer uma viagem no tempo aqui daqui a pouco. Cadê? Bom, mas enfim. Seishu Sano Nijo da Kanaka Ito, abertura do Occult 9. Escutem aí. それはどなり合わせの新世界。 O próximo anime é um anime que eu adoro muito, coração pra ele. É a segunda temporada do Hibiki Euphonium. E o que, que é o Hibiki Euphonium? Ele conta a história de um clube escolar de concerto de bandas, e lá eles desejam chegar ao topo, chegar no concurso nacional e tal, e ganhar. Aí a gente vê a história da protagonista, que ela é uma garota do primeiro ano, e ela toca um instrumento de sopro, o Euphonium. E ela acaba entrando nesse clube, e assim, ela vem já de um outro clube na época do ginásio também, que ela tava no clube de música, só que ela não tinha tanto essa paixão, esse amor. Ela tocava o Euphonium também, e ela queria mudar de instrumento. Só que aí ela acaba sendo obrigada a tocar novamente o Euphonium, até porque não tinha tanta gente, e acaba contando vários personagens, alguns conflitos também. E nessa escola entrou um novo professor de música, que é um cara sério, é um cara focado, que vai tentar fazer esse clube chegar até o nacional e quem sabe ganhar também, com toda a determinação das pessoas. Ele é um anime slice of life, um drama com ótimos personagens, um anime da Kyoto Animation, que eu adoro esse estúdio, e é um anime que eu curti bastante. A primeira temporada era legal e a segunda também eu adorei. Eu acho que pra mim ele é um anime que ele facilmente ele pode virar um dorama. Eu gostaria de ver muito essa versão live action, que ela é legal e as músicas são boas também. Do que eu conheço de Hibiki Euphonium é que o traço do anime é lindo. Kyoto Animation, eu acho, né? A arte, porra, Kyoto Animation, sublime, né? Muito bem desenhado, muito bem animado. E eu só não vejo Hibiki Euphonium porque particularmente não é meu tipo de gosto de ver animes de música. Tanto que o único anime de música basicamente que eu vi na minha vida foi Back. Ótimo anime. Mas tirando ele, normalmente eu não vejo. Mas eu realmente recomendaria tanto pela arte quanto pelo, como o Sérgio falou, pelo ambiente. A ambientação parece muito, é muito boa. E se o pessoal gosta de esse concerto de bandas, instrumentos de sopro, vale a pena ser visto. Então, Soundscape da banda True, a abertura da segunda temporada do Hibiki Euphonium. Escutem aí. Agora nós vamos falar de garotas mágicas. Claro, porque sempre tem que ter garotas mágicas em algum momento, né? Vamos falar de Mahou Shoujo Ikusei Keikaku, ou, como tá traduzido no inglês, Magical Girl Rising Project. Ou pro português, pra ficar ainda mais claro, Projeto de Crescimento ou Desenvolvimento de Garotas Mágicas. Estranho o nome, né? É que a história é um pouco ainda mais estranha. Começa que tem esse jogo, que tem do mesmo nome do anime, onde as meninas, meninos, quem te joga, se tornam garotas mágicas e ganham pontos lutando contra monstros e fazendo coisas bonitinhas. E se você der sorte, numa chance muito pequena, você pode ser escolhido para ser uma garota mágica de verdade, assumindo a forma do seu avatar, ganhando poderes mágicos e podendo ajudar as pessoas no mundo. A personagem principal, ela se chama Snow White, e ela é a mais nova garota mágica a ser escolhida. E ela, assim, fica super feliz, dizendo, ah, é meu sonho. Só que tem um porém. Tem muitas garotas mágicas e eles precisam diminuir o número. Nunca cai muito bem quando tem uma coisa dessa. Ainda mais quando aparece um mascote filho da puta nessas histórias. É, depois do Monokuma, todo mascote preto e branco, você já desconfia. E como elas fazem isso pra atirar? No começo não é uma luta. Elas não lutam. Elas tentam conseguir doces. Porque quanto mais ações boas elas fazem, mais doces elas ganham. No final da semana, quem tiver doce continua. Quem tiver menos, sai fora. E o que elas descobrem? Porque ninguém resolve perguntar isso, né? Só quando são ameaçadas ou quando são avisadas. Não, ninguém no contrato, ninguém chega e pergunta, ah, mas o que acontece se eu quiser sair? Ninguém pergunta, né? Ele fala, se você sair, você morre. Pronto. Como eu disse, mascote filho da puta. Da desgraçado. Puta. Um anime que tenta ser Madoka. Uhum. Ele tenta tomar o lugar de Madoka como o Mahou Shoujo mais dark, mais sério. E não consegue. Ele falha miseravelmente. Ele falha miseravelmente. Ele é muito alegre, ele é muito tênue e muito bondoso pra isso. Na minha opinião, ele é raso também. Também, também. A história não se aprofunda. Eu não consigo gostar de nenhuma personagem ali. Você não consegue se apegar tão profundamente. E no fim, parece que é mais uma desculpa pra ver um monte de Mahou Shoujo se matando. Sim, é um motivo por meninas mágicas batendo uma nas outras e depois uma delas ficar totalmente triste porque ela cometeu uma atrocidade. Mas eu gosto da música, confesso que eu gosto da música. Não, a música é muito legal, música muito boa. Aliás, já falando, o nome da música é Sakabe, da Manami Numakura. Ela é uma música bem alegre e, bom, ela toca um sentimento totalmente diferente do que o anime tenta passar. Aliás, eu acho que eu gosto mais da Andy do que da opening. Pra uma opening é boa, é sério. Eu gosto das duas, eu gostei das duas. Eu gosto das duas também, mas... mas, fique aí com Sakabe Manami Numakura. Escutem aí. Bye. Próximo anime é o Sangatsu no Lion. É um anime muito interessante, bom pra caramba. Ele fala de um garoto de 17 anos, o Kiriyama Rei, que já é um grande jogador profissional de shogi. Ele mora sozinho, por conta própria, e ele é um órfão, cujos pais e a irmã morreram quando ele era muito jovem em um acidente de carro. Daí ele foi criado por um amigo do pai dele, que era já um profissional no shogi, e acabou virando um aprendiz dele. E aí a gente vê um pouco da infância dele, quando ele conta como esse cara, ele tinha dois filhos também, e ele acabou mais adotando esse garoto como o grande aprendiz dele. Então, os outros ficam decepcionados também, então gera uma grande perturbação familiar nisso tudo. E, apesar disso, esse garoto, o Rei, ele tem alguns problemas de sentimento, não só além da questão familiar, mas também no ambiente profissional, já que ele é um cara que se esforça pra caramba, e assim, ele vê um monte de outros que não conseguem ser tão bons quanto ele, e acabam jogando a culpa nele. Pô, você é bom demais, você é um merda e tal, e ele assim, eu não tenho culpa que eu me esforço tanto e você não faz nada disso, né, desse esforço. E também tem toda a questão da maturidade dele também, né, já que ele é muito jovem. Mas só que ele só consegue lidar um pouco com esses seus sentimentos, esses seus problemas, aliviando um pouco graças à ajuda de três irmãs, as irmãs Kawamoto. Tem uma irmã bem mais velha, uma irmã um pouco mais jovem que ele e uma bem pequenininha, e isso cria todo um ambiente familiar pra ele, que é o que ele precisava, né. Então, às vezes, ele socorre indo pro lar delas, lá eles tratam ele muito gentilmente. Algumas delas nem sabem que ele é um profissional no shogi. Mas assim, é mais um por uma questão de afeto mesmo. Pra mim é um anime muito sentimental. Ele é lindo. Anime animado pelo estúdio Shaft, que é outro que eu adoro pra caramba. De um mangá de sucesso também. E que tá muito legal acompanhar o anime nessa temporada. E ele vai continuar também. Então é bom demais. Gera uma boa discussão, né, sobre a questão de maturidade, evolução, a questão de estar sozinho no mundo. Você precisa de uma família. Então você acaba se focando nisso, ou acaba se focando também na sua profissão. E tem um esporte, né, que é o shogi também. Então tem toda essa questão junto, vale a pena ser visto, é bom. E com uma música de abertura também que eu gosto, a Answer, da banda Bump of Chicken, que é também uma banda que eu adoro, muito legal. Banda Bump of Chicken tem umas músicas muito boas, realmente. Você falando, eu fiquei interessado em ver. Provavelmente eu vou baixar assim que eu conseguir encontrar um pack com todos os episódios, porque realmente me pareceu muito interessante. E Ele vai demorar um pouco mais, porque ele vai continuar, né, na próxima temporada. Mas pelo menos ver os 12 episódios só pra matar na primeira temporada, pra depois pegar o segundo, né? Mas é aquela coisa, se você gosta do estúdio Shaft, veja, porque é um bom anime do estúdio. Mas, Seiji, uma pergunta importante pra ser respondida. Diga. Tem a marca do estúdio Shaft? A virada do pescoço? A virada do pescoço? Tem. Oh! Tem. Tem. Perfeito, então. E tem aqueles quadros também toda hora? Claro que tem. Nossa, recomendadíssimo, então. Então, fiquem aí com Answer, do Bump of Chicken. Escutem aí. Eu acredito. anime, agora nós vamos falar de algo que é a paixão de muitos e particularmente o meu inferno pessoal. Monster Hunter! Sim, nós vamos falar de Monster Hunter, o primeiro anime de Monster Hunter feito em, sei lá, décadas ou desde sempre. É Monster Hunter Stories Raidon. Eu vou ser bem sincero, vou ser direto ao ponto. Esse anime foi feito pra vender jogo. É óbvio, é lógico. É porque, pra que vocês não sabem, se vocês não são do meio de games e tal, Monster Hunter, há alguns anos, já vem sendo publicado somente no Nintendo 3DS da Nintendo. E a Nintendo tá querendo, parece que a Capcom tava querendo uma abordagem um pouco mais infantil, por assim dizer, porque por causa do protagonista, o imaginário, como é desenhado e tal, o estilo de jogo também, pra atrair mais público, né, pra série, pra começar a renovar o público que vai entrando na série, né. Então, por isso que eles fizeram, acho que provavelmente, na minha opinião, foi por isso que eles fizeram um anime do Monster Hunter Stories. E um anime interessante. Ele é bem estilo, se você assistiu, a gente também vai falar disso ainda nessa playlist, é meio parecido com Pokémon, no sentido de você pega um monstro, aí esse monstro vira o companheiro deles, aí junto com o companheiro deles, eles vão caçar outros monstros para conseguir comida para a vila e conseguir mais monstros e proteger a vila. E é um anime bonitinho. Ele tem seus pontos fortes e é um anime assim, que se você gosta de Monster Hunter, você vai se sentir nostálgico, porque a história tá ali, o jeito como os personagens criam os itens, tá ali. É uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles não explicam, por exemplo, eu falo assim, eu tenho uma colmeia e tenho cogumelo de nitroglicerina. Eu vou juntar os dois e fazer um drink de energia pra você. Do nada, esmago os dois, coloco num pote e pronto. Não fica mais game do que isso. Eu achei isso muito legal. Então, se você conhece, assim, o lore, o jeito do Monster Hunter, você vai adorar. Você provavelmente, assim, pode assim, achar meio infantil o jeito como os personagens são, porque são crianças e os monstros assim, são feitos em CG, ou seja, eles meio que destoam da animação em geral, mas se você gosta de Monster Hunter, você vai ver muitas coisas que vão falar, nossa, ó, aquele monstro, Tigrex, meu Deus do céu, o Tigrex, nossa senhor, é clássico, vai ter muitas coisas disso e é interessante. E para as pessoas que não gostam, que nunca ouviram falar, assistam, vai que vocês se interessem, e tem jogo também, tem vários jogos, aliás, vamos ajudar a Capcom. Eu confesso que até ia assistir, mas eu vi que tem 48 episódios, eu pensei, não, agora não. É. Um dia, se tiver vontade e coragem, eu vejo, cara. É, exatamente por isso, porque é um anime pra criança. Por isso que tem muitos episódios. Porque eles sabem. As crianças vão querer ver uma história grande. Que depois, quando estiver perto do meio da história, elas vão querer jogar pra ter a história delas. E aqui no Japão isso funciona muito bem. De qualquer forma, a música chama Panorama, da Kanjan 8. É uma música bem legal, bem animada. Na minha opinião, é uma das melhores partes do anime. Bom, então, Panorama Kanjan 8, a abertura do Monster Hunter Stories Ride On. Escutem aí. Escutem aí. Yeah. なって決めたその情熱で金を打ち鳴らせ勇気の一歩踏み出せたらもう一人じゃない大事な人を守るためにいざ立ち上がれ奇想天外魔界を知り生きて吐き出し返せ O próximo anime é, pra mim, um dos grandes animes dessa temporada. Bastante comentado, elogiado e com várias discussões. É o Yuri on Ice. Ele conta a história de um japonês, um patinador artístico no gelo, o Katsuki Yuri. Ele adora o esporte, mas depois de ver a sua carreira não decolando, e ainda mais com uma grande derrota em um torneio, ele repensa sobre a sua carreira. Ao mesmo tempo, existe um grande patinador russo, o Nikiforov Viktor, que ele já chegou ao topo da carreira, né, como patinador artístico. E aí ele tá pensando o que que ele vai fazer agora, né, porque ele já chegou no topo. E aí, após ele ver um vídeo na internet, né, do YouTube, do Yuri, copiando seus movimentos em patinação artística, ele fazendo isso por um hobby, né, ele se interessa por esse cara. E ele vai até o Japão, e como um desafio na carreira dele, ele decide que vai ser o treinador do Yuri. E assim começa essa grande parceria. É, pra mim é um anime muito, como falar, gracioso. Ele tem uma bela animação, movimentos sutis, até porque patinação artística no gelo, né? Você imagina todas aquelas movimentações, tem ótimas músicas, até porque como cada patinador tem uma música própria para eles usarem na coreografia, então você vê um monte de músicas muito boas. Ele também é um anime de esporte, que é bem interessante, patinação no gelo, artístico, então não é todo anime que você vê isso aí toda hora. E ele tem essa ótima discussão de parceria, confiança e também um quase relacionamento. Tanto que é isso que leva uma discussão de gostar ou não gostar desse anime, porque ele acaba indo pra uma pegada meio que yaoi, até pra quem não gosta vai ficar afastado, pra quem não liga vai adorar este anime. Eu também, eu não tenho esse problema, então eu gostei bastante desse anime, muito legal, muito bem feito, uma boa história, uma boa pegada, e quem sabe vai ter uma segunda temporada, que eu espero que tenha, sério, porque é muito bom esse anime mesmo, vale a pena ser visto. O que eu posso falar desse anime é, eu não assisti ele, mas não foi porque ele é um yaoi, shonen ai, ou a denominação que vocês quiserem colocar, mas é porque é um anime de esporte e eu tenho assim, uma aversão com anime de esporte porque eu não assisto esportes, eu não pratico esportes, eu não entendo esportes, e muito menos patinação artística no gelo. Então, eu assisti, me mostraram assim, umas cenas dele patinando no gelo, eu não entendo, eu não consigo entender, eu acho que eu sou muito denso pra entender essas coisas. O esporte em si é muito, assim, eu acho que ele é gracioso demais pra uma pessoa assim, tato como eu. Então, mas é um anime que eu devo dizer uma coisa. Que bom que esse anime existe. Que bom, cara. Precisa de mais animes desse tipo. Ótimo pra quebrar preconceito, cara. É muito bom mesmo. Sim, precisa de mais animes desse tipo. E eu acho que é um anime lindo. Se você quer uma história de, exatamente como você falou, parceria, romance, esporte, patinação no gelo, tem tudo aí. Sim. Aproveita. E com uma música de abertura muito legal também. A Story Maker do Jin Fujioka. Cara, é legal pra caramba. Você vê toda a animação de abertura, você vê um monte de gente naquele momento de coreografia. É um bom anime, com boas músicas e uma ótima música de abertura, a Story Maker do Din Fujioka, opening do Yuri on Ice. Tá bom, galera? Então, escutem aí. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop fast now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn. Born to make history. Can you hear my heartbeat? I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade. You set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history. Agora nós vamos falar do grande elefante branco da sala. Nós vamos falar de Pokémon Sun and Moon, que, bom, se você estiver vivendo embaixo de uma rocha, dentro de uma caverna, no topo do Himalaia, você não faz ideia do que é Pokémon Sun and Moon. Pokémon Sun and Moon é um novo, não vou dizer franquia, mas é a nova, é a continuação do Pokémon. O Ash agora está indo pra Alolan, uma região que é baseada no Havaí e nas Ilhas Polinésias, onde ele vai pra escola. Tum. Já começa por aí. Tum, tum, tum. Ash finalmente vai pra escola. E ganha um bigode, né? E ganha um bigode. Melhor coisa. E é um anime, assim, que se você for procurar sobre ele, se você parar agora e for procurar no Reddit, no Facebook, em qualquer lugar, você vai ver que tem uma discussão única, uma discussão. Por que eles saíram do traço do Pokémon mais sério, do XYZ, pra um traço mais caricato, mais solto e mais infantil? Não sei. É, mais infantil, leve? Mais leve. Bem mais leve. Pro Pokémon Sun and Moon. Ninguém tem exatamente uma ideia. Eu, particularmente, eu assisti. Eu adorei o traço. Eu adorei agora. Tem uma pequena ressalva, mas é coisa mínima, sim, não afeta em nada, mas o traço permite batalhas muito melhores, permite animações muito mais expressivas, o que combina muito com o tema de Alola, que é o nome da região, que é sol, alegria, amizade, Pokémon. Sim, e o Ash num aranha agora, olha aí, ó, pode cair matando em três garotas aí. Nossa, meu Deus, o Ash tá subindo na vida, né? Ele já apertou o PV na temporada passada, agora... agora eu tenho onde ele vai, né? Senhor do céu, acho que vai ser um processo daqui a pouco. Não. Eu confesso, assim, a primeira impressão que eu tinha, assim, antes de começar o anime, eu vi assim, eu não gostei desse traço, tá feio, eu acho que tá um bigodão, mas depois você vai ver o anime, ele é tão agradável, fica a parte mais leve, um monte de humor, muito humor, pega pesado no humor até, muitas coisas. Ficou legal pra caramba, eu gostei bastante desse anime. Tenta fazer isso, mas uma ressalva que eu quero colocar nesse anime é que, principalmente que eu acho que, não sei porque eles fizeram isso, mas as descrições da Pokédex, que vai precisar de muito Pokémon, são as da mesma que estão na Pokédex do Sun and Moon, e são umas entre as vezes muito sombrias. É um anime que eu acredito vai ser uma das temporadas provavelmente mais obscuras do Pokémon. Meu Deus. Então, assim, eu quero ver como eles vão balancear essa coisa da alegria, do traço feliz, assim, mais infantil, com o tema um pouco mais pesado, um pouco mais sombrio que envolve cada Pokémon. Porque é uma coisa que você vê de Pokémons antigos pros novos. Eles têm ficado um pouco mais sérios, as descrições. Os Pokémon, você vê que eles são realmente bichos, são criaturas, eles se alimentam de outros Pokémons. É bizarro. Mas é muito interessante. Se você gosta de Pokémon, recomendo fortemente que você assista. E, curiosamente, o nome da abertura é Alola, da Rika Matsumoto e Ikui Otani. As mesmas seiyus que fazem a voz dos protagonistas, o Satoshi, o Ash, né, e o Pikachu. A Ikui Otani só tá aí pra fazer os sons do Pikachu. Quem canta mesmo é a Rika Matsumoto. Mas, na minha opinião, é uma das minhas aberturas favoritas. Cara, eu adoro esse anime. Essa abertura, eu adoro essa abertura. Nossa, é muito boa. E é bem alegre, eu sempre fico feliz quando assisto. Bom, a Lola, da Rika Matsumoto e Kui Otani. Escutem aí. Ore, Maseratown no Satoshi. Yume wa Pokemon Master ni naru koto. 始まらない太陽も月もポケモンもあの子も振り向いちゃうような冒険をしていたい見たい見たいあいやいやドキドキさっぱりやっぱり止まらないほらあっちもこっちもどっちもそっちもたまらないさあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ いやいやいや 熱いバトル君に決めたそこで決めろゲットだぜ そこで決めろゲットだぜ いけサンサンもっと熱くなれ燃えることで走り出せ、hey! ムンムンたぎる勇気が夢を照らしてくれる いやいや さあ全身全霊で Oh my goodness ハイテンション大きな声たまには忘れ物これだけは忘れちゃいけないものポケットにはいつだって無限の時 めきあいやいや 高鳴る方へ飛び込んでこの波と調子にも乗っちゃってさあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ あいやいや 俺とあいつの目が O próximo anime é a segunda temporada do Bungo Stray Dogs. Ficou muito legal essa temporada, é sério. Ele é um anime de ação, tem vários personagens cheios de poderes sobrenaturais. Então, você espera aquele típico de ação. Ação, inimigos, dando porrada e tal. Mas, ele tem muito mistério também. Ele fala de uma agência de detetives que resolve vários casos, ajuda a polícia e que lida com alguns inimigos, como a máfia dos portos e a guilda. O curioso, assim, todos os integrantes dos três grupos, tem poderes, que eu já falei habilidades sobrenaturais, tem um por exemplo que vira um homem tigre, tem outro que ele escreve as coisas num caderno ele pode materializar as coisas, tem outro que consegue anular poderes etc, então, e uma coisa interessante, todos os nomes de personagens, né, nesses grupos aí vêm de autores famosos então, por exemplo, no da guilda tem nomes de autores como o F. Scott Fitzgerald, Lovecraft Mark Twain, Herman Melville Edgar Allan Poe, todos todos esses são nomes de personagens ali. Eles não têm consciência de que eles são autores de livros. Não, não são. Nada disso. É só o nome que tá emprestado, né? E desse da agência de detetive são autores japoneses. Então, tem vários aí, cara. Então, é uma curiosidade. E sim, essa segunda temporada, pra mim, tá muito melhor do que a primeira. Assiste os 4 primeiros episódios dessa segunda temporada, que é fantástico. Conta a história do flashback dos protagonistas, do Daisai. Você descobre todo o passado dele, o que aconteceu com ele. Então, é uma coisa surpreendente pra mim. É muito bom. Uma ótima surpresa, que eu já gostava da primeira temporada. E a segunda saiu melhor ainda. E a música de abertura, que tá muito boa. A Reason Living, da Scream Mode. Também Scream Mode é uma banda que eu gosto também. É muito boa. E essa música é muito boa também. Tanto a opening, na verdade, quanto a ending. As duas são ótimas. Fantásticas. Então, por isso, pra mim, vale essa recomendação. Bungo Stray Dogs. Bom, eu não posso dizer muito, porque eu, particularmente, ainda estou devendo ver. Tanto que eu não assisti nenhum spoiler. Não vi nada. Porque eu quero, assim, chegar nele totalmente mais limpo possível. Mas só o fato de você... Que eu não sabia dessa, do nome dos autores, já me fez querer ver ainda mais a primeira temporada. Ah, cara. Se você conhecer autores japoneses, você vai ver um monte de gente aí. Daisai, Edogawa Rampo e por aí vai. Uma galera aí. Mas, enfim, é isso. Então... Fique aí com Reason Living, de Scream Mode. Escutem aí. Escutem aí, galera. Stop! agora nós vamos falar do anime chamado Drifters. Pra quem não conhece, Drifters é um anime escrito pelo mesmo autor, o Hellsing. Se você conhece Hellsing, Hellsing é uma das melhores mangás sobre vampiros escritos nos últimos anos, na minha opinião. Extremamente sanguinolento. Sim, e eu vou só colocar assim, se você leu Hellsing, pensa todo aquele sangue, agora você duplica. Pensa toda aquela violência, você triplica. Você tem Drifters. E aumenta a quantidade de humor escroto também. Sim, e você aumenta a quantidade de humor de banheiro. É um contraste tão estranho, cara, nesse Drifters. Tá uma coisa séria, cheio de sangue, e de repente tem aquele humor bizarro. What? Né? Sim, tá assim, os caras tudo sério. Acabou de sair de uma batalha, tô assim, bebendo, tô assim, tomando sangue dos inimigos no crânio deles. Aí fala, você tá muito sério. Aí começa uma piada, eles começam a discutir história, ou começam a fazer, falar, ah, o que a gente vai comer no jantar, ou faça isso, faça aquilo. Assim, quebra totalmente o clima. É muito engraçado, porque você realmente racha o bico quando isso acontece. É literalmente engraçado. Você tá assim, meu Deus, você tá pompando adrenalina no seu sangue do nada. Esse anime só serve pra mostrar uma coisa: o cara sabe escrever cenas de ação. Ah, é verdade. Nossa, merda, que. Nossa, ele tem uma das melhores cenas de ação que eu já vi nos últimos meses. Até nos últimos anos, se bobear. O anime tem uma fluência muito boa. Ele não para, ele não se preocupa em ficar explicando detalhe. Não, ele vai explicando, vai passando. Assim, ele vai explicando, você tem que acompanhar junto. Porque vai. Sabe? Que é assim uma suspensão de um suspension of disbelief tremendo no começo. Mas é um ótimo anime. Provavelmente o meu favorito dessa temporada. Bom, a música é a Gospel of the Throttle Kyo-on Remix, é uma versão remix da Minutes Till Midnight, que é uma abertura tão louca, tão sem sentido e tão violenta quanto o próprio anime. Verdade, verdade. Ela começa num tom baixo, depois aumenta e tal, a letra, aí aparece a letra, é louco. Essa versão remixada é muito boa mesmo. Nossa, é viciante, cara. Você começa a ouvir, você quer ouvir de novo, e você quer ouvir de novo, porque é muito bom, é recomendadíssimo. Bom, então, Gospel of Throttle, que é o whole remix version da Minutes Till Midnight, abertura do Drifters. Tá bom, galera? Escutem aí. Escutem aí. E pra fechar esta playlist, eu irei falar do meu xodó dessa temporada, o anime que eu mais gostei, a coisa mais viciante que eu adorei, o anime mais esperado pra mim também. A terceira temporada do Haikyuu, pra quem não conhece, é um anime de vôlei, cuja história é publicada na Shonen Jump. Eu já disse que é o anime que eu mais curti, e mesmo tendo apenas 10 episódios, e eu já ter lido o que acontece no mangá, caramba, cada episódio você ficava frenético vendo tudo isso. Porque nessa terceira temporada, você só vê um jogo apenas. É o confronto do Colégio Karasuno contra o Instituto Shiratorizawa. É um jogo apenas, de 5 sets. E você pensa assim, ah, porra, é só um jogo, caramba. E não, cada episódio você fica concentrado, você fica alucinado com as sequências assim de o rally, a parte de tentar pontuar, defender, bloquear, analisar, enganar o adversário, tentar vencer os sets, ver o desespero dos jogadores, ver a emoção de cada um, tentar se superar, tentar melhorar ainda mais. É tudo isso. É muito bom, Haikyuu, um dos melhores animes de esporte, na minha opinião, atualmente. Essa terceira temporada foi tudo o que eu esperava, foi fantástico, adorei, e uma ótima música de abertura também, eu adorei, viciante também, a Hikari Are, da Burnout Syndromes. A Burnout Syndromes também, que é uma banda também que é legal pra caramba, eu gosto. Então, eu já esperava bastante deste anime e desta música, tanto que a gente até já gravou um podcast sobre Haikyuu, com o hype dessa terceira temporada, foi fantástico. Então, esse anime foi prometeu tudo o que eu esperava. Muito bom, é demais. E não sei se vai ter uma quarta temporada tão cedo, porque não tem tanta coisa no mangá ainda, né? Tem que esperar o mangá se distanciar um pouquinho mais. Mas espero que um dia venha uma quarta temporada, mas eu acho que vou ter que ter um pouco mais de paciência, né? Bom, mas então é isso, galera. Muito obrigado por escutar essa playlist. Uma pena que não dá pra comentar todos os animes da temporada, porque senão a playlist ficaria grandona. Não deu pra falar, por exemplo, do novo Working, ao Out, Funeu Amu, a segunda temporada do Gundam Iron Blood Orphans, o Don no Kuni no Kini no Kemari, esses daí que eu gostei bastante. Então, se você tem algum anime que você gostou, manda e-mail, comenta, galera, por favor, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, e eu acho que é isso. Muito obrigado, Éter, por participar aqui dessa playlist e gravar aqui. Eu que agradeço o convite, Seiji, muito obrigado, realmente, por ter me chamado. Bom, mas então é isso, fique aí com a Hikari Are da Burnout Syndromes, a abertura da terceira temporada do Haikyuu, tá bom, galera? Escutem aí e falou, até mais. Falou, galera, tchau, tchau. Tchau. 体中の細胞に火を起こすように目いっぱいに空気を吸い込んだ血と汗に家に憧れを背かにフルボリュームで叫べよ光あれ せ信じる勇気だフルボリュームで叫べよ光あれ雪影と歩幅合わせ己と戦う日々にサーチャリー曲がらずくせず理想を追い続けるその覚悟光という